for passar pra pessoas cruéis que querem me impedir. Não são lembranças que me fazem seguir, é muito mais, eu vou alcançar o céu que me deixou. Seja mais forte, pare de lamentar, até porque tudo vai mudar e até você mudou. Um labirinto sem fim, eu me perco entre emoções, eu não vejo saída. Olhe pra frente, esqueça seus erros, tá esperando o quê? No instante todo mundo some, eu fico sozinho encarando meus medos. Tento fugir, mas acabo lembrando tudo que eu faço. Vem pra cá, me segue, você já sabe o motivo de estar nesse lugar. Chegamos antes, mas ainda temos que ficar no meio do escuro, como eu queria que a vida passasse e levasse tudo que deixou. Eu te preocupei, mas tente entender que nunca foi por querer. E tudo aquilo acontecendo pode mudar, eu já tô vendo como será quando eu me levantar. Você não tá me entendendo isso porque só tá vendo com um olhar de quem não despertou. Não acredite em tudo que ouvi, agora eu sei que nem sempre é verdade. Sou amigos, mas conto mentiras se for pra te convencer. O coração já está irritado, sangue queima e te consome. Não vou fugir porque acabo lembrando tudo que eu faço. Vem pra cá, me segue, você já sabe o motivo que me dá vontade de gritar. Chegamos antes, mas ainda temos que ficar no meio do escuro. Sempre te agradeço por me dar forças pra lembrar de tudo que passou. Passasse e levasse tudo que deixou. Tenho tantas lembranças que eu queria poder reviver e ficar. Mas vamos de novo, vem pra cá, me segue. Você até já sabe o motivo que me dá vontade de gritar. Chegamos antes, mas ainda temos que ficar no meio do escuro. Eu sempre te agradeço por me dar forças pra lembrar de tudo. Já é normal viver sentindo toda essa dor. Se desse pra jamais voltaria, por sempre desejar o azul do céu tocar. Há coisas que só a dor é capaz de ensinar. Você precisa entender, pela tristeza passar, os sentimentos em nós. Precisamos dizer e com palavras o coração mostrar. Se acordar do que sonhou e não achar um mundo bom, só se imagine a voar no céu azul. Se desse pra voar, você jamais voltaria. As nuvens a brilhar nesse céu iria ver. Precisa acreditar. proteger aqueles que queira bem, acreditando que venceu e vencerá. Já passou o que tinha de passar e rompeu todos os obstáculos, pois a maior arma é o poder de acreditar no seu coração. Vontade de te ver que me deixa. no cosmo ajudando o cavaleiro a vencer. E só o vencedor pode vestir sua armadura de ouro. Eu sei que esse torneio vai fazer nosso universo tremer. Guerreiros são guerreiros, nas estrelas é que está seu tesouro. É nas constelações que a luta vai começar. Aqui o bem e o mal até um tênis ganhar. Silêncio nas estrelas, um grito ecoando no ar. pode surgir. Girando no horizonte, eu posso ver nas montanhas um motivo pra sorrir. Não há mais tempo pra se preocupar, pois há uma surpresa escondida em algum lugar. Forte! No céu ou na terra, a luta me espera. Resisto e abraço a tristeza em meu coração e guardo a esperança em uma canção diária. Em um mundo que só quer me ferir, eu insisto em prosseguir, mesmo que eu saiba que vai me atormentar. Com as minhas mãos, barreiras vou romper e o meu caminho destravar. As memórias vou guardar, a vida é uma missão. No céu ou na terra, a luta me espera. Resisto e abraço a tristeza em meu coração. Em meio ao vazio, a luz na escuridão. Olhando adiante, eu vou confiante. Não importa quanto tempo irá passar, os sonhos vão voar pela eternidade em uma canção diária. Em suas mãos que não param de tremer, o seu medo posso ver e toda a tristeza que há dentro de você. Posso entender a sua dor e te dar forças pra vencer o que passou. Segure a minha mão, que eu vou te proteger. A luz que me move não desaparece. A chama do meu coração se acendeu mais uma vez. Com a confiança seremos inspiração. Vou me encontrando, vencendo o medo. Mas você eu estiver sonhar. O amor irá nos proteger enquanto estamos aqui. Hoje você me faz voltar a enxergar tudo como eu sonhei. Quando me fez rir, quando me fez chorar, voltei a ser quem eu sempre fui. Você me ajudou e me fortaleceu, mesmo quando eu fugi. Se hoje sou assim, é graças a você que esteve aqui quando mais precisei. E é onde eu vou estar pra sempre. Eu nunca vou te deixar. Estarei com você. E aonde for, levo junto nosso amor. E a alegria de ter ao meu lado aquela que mais me faz bem. Juntos vamos viver, sem duvidar, que pra sempre vamos estar repletos de força e vida para sonhar. Nada pode nos deter, porque estamos aqui. Estarei com você pra te ajudar, mesmo se a tempestade chegar. E pelas noites deixá-la com medo, basta você me chamar. Conta comigo, amor, porque nós dois vamos juntos enfrentar o que for. E seremos livres para sonhar. O amor irá nos proteger enquanto estamos aqui. você vai despertar. Seu próprio ser se tornará um resplendor de aura azul. Isso é Dragon Ball Super. Senhor-sama, eu vou surpreender. Os tempos vão ressurgir, as lembranças podem voltar. Realizam nossos sonhos. Mostra então o que conquistou, o fogo que tanto guardou. Nunca esteja satisfeito. Concentre sua fé em suas próprias mãos e carregue um Kamehameha. Vamos, supere o temor. Você é um lutador. Os limites não vão te vencer. E quando menos esperar, ele irá se levantar. Mas vai cair mais uma vez. A diversão só começou. Todos os limites vou quebrar. Poder total e me libertar. A cada vez mais forte estou. Melhor batalha enfim chegou. Isso é Dragon Ball Super. O Deus destruidor superarei. Parece se transformar. alcance das mãos. E se mesmo assim fraquejar, com amor vamos lutar. Mas se o mundo podemos mudar, tristeza e incerteza não terão lugar. Basta olhar para o lado e ver meu sorriso de ser. Pode contar comigo. Quero mudar o mundo com coragem, olhar pra trás e saber que te encontrei em paz. Pelo que a fantasia vai se realizar. Muda minha mente, um novo mundo com aquilo que queremos ter. Eu sei que vou te amar. O mundo inteiro vai mudar. É o paraíso. Quero assim fraquejar, com amor vamos lutar. eu abraçarei pra poder continuar e seguir a luz que ainda brilha. Levarei em mim a vontade de viver. Eu sei que não é o fim se a gente acreditar. Nosso sonho sempre irá nos juntar. Nós podemos construir uma história diferente com as nossas mãos. Você pode iluminar esse mundo obscuro com sua voz gentil. Solidão não deve se guardar. Se me der a mão, eu vou te levantar. Os limites não podem me deter. Eu verei o amanhã junto a você. Grita. Só você e eu. consigo olhar pra frente. Parece claro como o dia, mas tão escuro para mim. E depois de tanto tempo, eu finalmente percebi que não existe nesse mundo um amor tão forte quanto o meu e o seu. Eu sei que é estranho, mas é difícil de assumir. E tantas vezes estive errado e já julguei sem conhecer. Mas o tempo me mostrou que eu preciso me conter. Um passo só por vez pra ir até você. Subo e comigo, você é o meu paraíso. O passado acaba aqui, vamos fazer nossa história. Quero seu bom dia, essa eterna fantasia. Não temos nada a temer, vem comigo que você vai entender. Rabiscadas para mim, cada palavra tão preciosa que conta tanto de você. De nada vale ser honesto se não for também sincero. E tudo isso eu escrevo pra lembrar de ti. Mas um dia amanheceu, um novo sonho apareceu. Toda aquela confusão eu não disse que ia passar. Mas nunca se esqueça, antes que desapareça, olhe pro seu coração, libere a mente agora e vamos flutuar. Abra os olhos agora, deixe levar pra um mundo muito maior, iluminar a escuridão. E subo e comigo, você é o meu paraíso, o passado. Fazer nossa história. Quero seu bom dia, essa eterna fantasia. Não temos nada a temer, vem comigo que você vai entender. Yeah! Vem aqui, já sabe pra onde ir. Logo mais eu sei que vamos chegar. Por aí, deixando o tempo seguir pra suspirar. O tempo vai levar pra longe o que eu tentei segurar. Mas sei que agora não vou esquecer, pra nunca mais eu ver partir o amor que existe aqui e que faz acreditar que esse laço é forte e não vai se soltar. Se um dia eu me perdi, você fez eu me encontrar. Nem aqui eu sei que o tempo vai parar. Eu senti meu corpo inteiro queimar ao lembrar de tudo que aconteceu. E segui até onde eu pude ir pra suportar. E eu vou cumprir, prometi só pra te ver que vou te trazer esse som pra saber que aqui o que eu canto é por você. Não desvio o olhar pra saber o que eu vi. Sei que posso encarar o que for. Mal vejo para onde vou. A verdade já não está aqui. Tão perto a gente está, e aqui nesse lugar o seu calor não vai mais me esquentar. Então você me disse que não importa onde for, esse adeus forçado vai ficar. Tentou me consolar ao dizer que eu vou ficar bem até depois de partir. Eu já cansei de ouvir tudo que você tem pra me falar, e não posso mais perdoar o que eu fiz. Isso não vai parar, sinto que também não vai me conter. Eu vou te ver quando o céu abrir. Então será que algum dia a chuva para e o frio que chegou e não quer me deixar? Por que será que a chuva insiste em vir onde estou? Eu que nem sei mais fugir de onde eu estou. noite quente, não tem como deixar pra lá. Estamos presos no passado, futuro vai ficar parado em seu lugar, e o tempo só vai atrapalhar. Você sempre esteve lá pra me ajudar a parar toda essa dor, e assim eu pude começar de novo. Eu sempre vou chorar ao lembrar do carinho e do amor que não vão voltar. Pois eu te perdi, eu não vou conseguir perdoar o que eu fiz, pois eu sei que o passado continua aqui. Vou seguir com a ferida no peito que me marcou. Tudo que eu sinto é que aos poucos vai sumir. Chegou e não quer me deixar. Por que será que a chuva insiste em vir onde estou? Eu só quero não me molhar. Então será que essa chuva não vai parar de cair? Vou pedir pra você me dar o seu calor. Onde estou? Essa chuva não vai mais me pegar. Nada. Meu coração palpita por um universo de esperança. Foi aqui que um dia eu deixei um grande tesouro pra te lembrar. Mesmo que um dia eu cresça, meu amor nunca terá fim. Quero saber que galáxia você quer desvendar. Se me der a mão contigo, eu irei a qualquer destino que esconde esse céu azul. Mesmo assim, eu só quero lembrar que tudo que eu guardei foi desejo de amar. Mas hoje eu sou esse alguém. caminho não tem fim, mas ainda sei pra onde. Yeah. Quero ser o maior de todos, o lendário sonhador. No presente, no futuro, indo aonde for. Quem sou eu não sei. Se eu cair bem rápido, vou me levantar. Não vou fugir, a chance pode me escapar. Sou o maior que já surgiu, sonhador que conseguiu voar mais alto que todos. Vou em direção ao amanhã, não penso em parar ou não. Ninguém me deterá. Vou ser o maior de todos, o lendário sonhador. Conquisto no presente a certeza do que sou. Quero ser o maior de todos, o lendário sonhador. No presente, no futuro, indo aonde for. Vou voar, chegar até onde eu puder. Não vou parar, passo por tudo que vier. Se eu crescer mais forte para enfrentar, eu vou correr, a chance não vai me escapar. Meu sonho ninguém destruiu, o mundo inteiro descobriu. Voar mais alto que todos. A coragem como um talismã me leva para o amanhã. Ninguém me deterá. Vou ser o maior de todos, o lendário sonhador. Pois eu vivo no presente com a certeza do que sou. Quero ser o maior de todos, o lendário sonhador. Acreditar, conquistar, seja onde for. Vou ser o maior de todos, o lendário sonhador. Eu conquisto no presente a certeza do que sou. Quero ser o maior de todos, o lendário sonhador. No presente, no futuro, indo aonde for. Não vou deixar ninguém me deter, porque eu sei bem aonde estou. E aonde for, jamais vou parar e nem cair. Vou seguir, te levar pra voar em meio ao céu azul. E aqui um novo mundo começou. entre as nuvens do céu. A eletricidade das coisas vai mudar. Entre a vida e a morte, aventuras vou viver. Na escuridão, mistérios posso ver. As forças para o bem, os poderes multiplicam aquilo que se tem. Uma força irresistível é capaz de sempre conduzir todo aquele que busca a justiça e também te faz sorrir. Vem, sinta comigo o o que hoje vou fazer. Vencer o mal pra tudo renascer. Com meus amigos e muita garra, meu coração. Toda luta sei que vamos vencer. Sempre verdade, fé, esperança iluminando meu viver. E o nosso dia já está pra chegar. Todo sonho vai se realizar. Sempre sentindo a alegria e o prazer de viver. Com muita garra no meu coração, toda luta sei que vamos vencer. Sempre verdade, fé, esperança.